português do Brasil. Praia ou montanha? E a Praia da Baleia? O que você acha? Podemos ficar na casa do André. Você sabe que eu não gosto de praia. Prefiro montanha. A gente pode ir para Monte Verde. Lá há muitos hotéis bons. Tudo bem. Pode ser. Você faz a reserva? Faço. Para 7, 8, 9 e 10 de setembro. Para o dia 11 também? No dia 11 eu tenho que trabalhar. Então até o dia 10. Não tem problema. Meia pensão ou só com café da manhã? Meia pensão é melhor. Também acho. A gente podia reservar um quarto com varanda. Ótimo! Um quarto com vista para as montanhas.